É pra tocar no paredão. Em nome de Peu Frutas, todo meu vaqueiro vai morar. Tamo junto, viu, Peu? Diga assim, ó. Sei que você não tá bem aí sem mim. Tá tentando maquiar o nosso fim. Mas eu sei que quando a luz se apaga, você chora dentro do seu quarto. Porque não é mais meu corpo que tá aí dormindo do seu lado. Oh, oh, oh. E então se engana, diz que não gosta de quem você ama. E então se engana, mas se a saudade piorar, me chama. Se apaga, você chora dentro do seu quarto. Porque não é mais meu corpo que tá aí dormindo do seu lado. Apenas o meu...